fera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Me diz onde você estava todo esse tempo. Eu escutava sua voz ao vento. Eu me guiava pelo perfume que você deixava no ar. Minha querida, eu quero te confessar. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Você é feita de um pedaço do céu, mulher perfeita, feito um doce de mel. O arco-íris não possui as mesmas cores que você, estrela guia, obrigado por me atender. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Joia rara, pedra preciosa.